lanço meu rap. As paredes chacoalha e nós desenvolve. Formou o caô, liga o gladiador. Chama no radinho pra descer com os revolve. Nós estamos na pista, sujeito a tudo. Zóio de tandera é o que mais tem. Atrasalado em pele de cordeiro, com sonho frustrado e se faz de refém. Pô, quem que te falou? Uou, que tu é bandido só porque tu fuma um. Não conhece nem as balas dum dum. Se borra todo escutando o zoom. Blow, click, clack, pow, pow. Só descarrego nos emocionados. Tira a fantasia dos pela que acha que o crime é desorganizado. Mal sabe eles, só passa batido. Muitos tão fudido e pensando que tá bom. Põe um flash e dá um zoom. Com certeza vou tombar um por um. Se for inocente, certo pelo certo. Um abraço sincero, firmeza e leal. Mas se for arrombado, pilantro, destino é um só chamado funeral. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Se liga, meu pai, só o tamanho do zóio desse vacilão. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Um banho de arruda e sal grosso pra tirar a inveja e toda a maldição. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Se liga, meu pai, só o tamanho do zóio desse vacilão. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Um banho de arruda e sal grosso pra tirar a inveja e toda a maldição. Isso aí não entra em lugar nenhum, tá ligado? Seja aqui ou na China, se der mim cê vai tomar. Língua de tamanduá, pai da mentira, pai da inveja. Potoca, potoca, potoca, potoca, acaba na balela. Só e de tandera, fake news do Paraguai. A boca vai calar antes mesmo de gritar ai. Não vai corando, invejando pra tu ver o seu legado. Vai virar lenda na ponta da Johnson ou da Taos. Esse não entra na China e nem lugar nenhum. No capacete, pô. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Se liga, meu pai, só o tamanho do zóio desse vacilão. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Um banho de arruda e sal grosso pra tirar a inveja e toda a maldição. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Se liga, meu pai, só o tamanho do zóio desse vacilão. Esse não entra na China. Não, esse não entra na China. Um banho de arruda e sal grosso pra tirar a inveja e toda